cuidado no mundo de hoje. Com quem você mexe, com quem você anda, com quem você fica, com quem você briga, quem você xinga e quem você manda. Os nervos estão expostos, cheios de ódio, não tem remorso. Nada está próximo, nada é óbvio e tudo é contraditório. Não leve como bagagem aquilo que trouxe do povo distante, porque na Matrix só basta um erro, só basta um clique, só basta a ordem do comandante. Pense, aumenta o imposto do povo que não tem retorno. De nada que paga, pois nada de graça, só come a raspa do dolo do choco. Manipulado não vê o errado, se acha o sábio, mas é enganado. Baralho marcado por quem tá do lado, se acha o bom, mas também é mandado. Piano macabro que me traz à tona os momentos de horror que vivi na redoma. Sodoma de vidro onde era assistido por seres do abismo que pregam ser. Isso não é medo, é fato verídico, posso pra eu fora através dos escritos. Mantido sigilo pra não serem lidos, pra não destruir o mundo em que vivo. A rota traçada na estrada errada, de nada adianta, a missão vai ser falha. Não vão encontrar nem vão procurar, pois quando baixar nada vai restar. Não percebeu que é tiro no pé, não sabe quem é, não botou a fé. Desacredito.